Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Papo de... Jornalista. O podcast musical do blog Fishes and Bracholas. Hoje a gente vai fazer uma... continuar nossos podcasts de verão, né? Porque na outra... no outro mês, se não me engano, o Max pode corrigir se quiser, ele... a gente fez um programa falando de músicas para dirigir. E aproveitando mais ou menos esse gancho, e também um outro gancho que vocês vão entender depois, ou antes, não sei, a gente vai, o programa de hoje é sobre músicas para viajar no geral, não necessariamente com você dirigindo, podendo ser de tanto de trem, de barco, fazendo um cruzeiro ali pela costa italiana. E aí a gente vai começar com o que, Max Fischer? Bem, primeiro boa noite a todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar, hoje a minha lista é um pouco... estranho, assim por dizer, tem pouca música brasileira. A gente vai começar com Creedence, com Proud Mary, que é a música que eu acho que muita gente que mora na cidade gostaria de cantar um dia, que é o cara que larga tudo pra andar de... eu esqueci o nome do barco agora. É aquele carro a vapor e vai conhecer o seu país. Eu acho que tem muita gente que ouve essa música e gostaria de fazer isso, mas o salário prende nas grandes cidades. Então, começando um pouco uma música sobre o desejo de viajar, de sair da rotina, Proud Mary, do Creedence, só na caixa. Yeah. Estamos de volta e vocês acabaram de ouvir a Passage to Bangkok do Rush, que, bom, o nome já diz, né, que é de viajar, é uma viagem até Bangkok. E essa viagem é uma viagem atrás de, digamos, substâncias ilícitas em países que não sejam a Holanda. Legal. O cara vai atrás, tipo, ele passa pela Bolívia, passa por vários países, pela Jamaica, até chegar no destino dele. E eu escolhi essa música primeiro porque, assim, apesar de ser uma música sobre esse tipo de substância, os caras do Rush, eles não usam drogas, nunca usaram drogas, eles mal bebem, eles bebem. Então, é meio contraditório dizer que, tipo, essa banda fez uma música desse tipo. Mas eles dizem que, segundo eles, né, a plateia deles é bem aromática, então eles decidiram homenagear o público, né? Em segundo, porque essa música tá no CD 2112, que é um CD muito bom para ouvir quando você estiver viajando ou não fazendo nada, enfim. Porque antigamente, né, quando tinha os LPs e tal, um lado dele, o lado A, era só a música 2112, porque ela tem 40 e tantos minutos na versão integral. Ela é dividida em várias partes e conta uma história que é baseada no livro Anthem, da Ayn Rand. E é maravilhoso, é muito bom, então eu super indico para quem tiver 40 e tantos minutos livre no seu dia, ouvir, se dedicar a ouvir essa música, que é muito boa. E o lado B tem várias músicas menorzinhas, entre elas a Passage to Bangkok, The Twilight Zone, Tears, enfim, e são muito bons. Então, por esses dois motivos que eu escolhi essa música. Antes de seguir a próxima música, que é minha novamente, só gostaria de mandar um abraço pro Elcio, meu colega da pós. Se um dia ele ouvir isso, no momento que a gente tá gravando, ele tá na Bolívia. Então acho que tem tudo a ver pelo atual país que ele se encontra. Porra, todo mundo vai pra Bolívia, cara. Eu acho que eu vou acabar indo pra lá também. E sim, então, adiante, ou literalmente, moving on, como diria um professor meu britânico, Time to Move On do Tom Perry, ou Tom Petty, ou Tom Pretty, como diria o meu colega aqui na nossa pré-gravação, que é mais ou menos também um pouco, né, o desejo de sair da cidade, de seguir adiante, para evitar que a grama, the bad grass grows under my feet, se eu não me engano, evitar que a grama malvada cresça sobre meus pés, me prenda aqui e sugue toda a minha alma. Amém. Só não é caixa. Sobre droga isso também, não, Max? É, talvez, né? Porque Bad Grass, né? Bad Enfim. Grass. É, não, tô só te filosofando aqui. É, legal. Muitas viagens pro programa só, viu? Exatamente, só na caixa, vamos lá. Take our sweet little time about it. everybody in the place to just get out. And we'll get clean together, and I'll find me a soapbox where I can shout it. We'll be right back. care less about me. But soon enough you will care by the time I'm done. Yeah, you just wait. You stick around. A gente volta mais uma vez. Vocês acabaram de ouvir o White Stripes depois do nosso amigo Tom Petty com Ball and a Biscuit. Essa música é da minha lista, né? Por isso que eu tô falando. E por que que ela entrou aqui? Não faço a menor ideia. Ela não tem muita coisa falando de viagem, mas eu costumava ouvir bastante esse álbum, né? Que é o álbum que eu não lembro o nome. Vocês procurem. É o Elephant. Isso, é um dos mais famosos deles, né? É. Deles, né? Uhum. Valeu, Dé. De nada. O álbum Elephant, né? Lançado em 2000, alguma coisa. E essa música é legal pra viajar porque ela tem 7 minutos. Eu acho muito bom você ouvir umas músicas gigantescas quando você tá viajando, porque assim você não precisa se preocupar e não dá tempo. Tô aquela... de acordo. É, não é? Na verdade, ele escolhe essas músicas pra fuder minha vida na edição depois, mas ele não fala isso no ar. Ah, mas não foi, mas não foi, entendeu? Porque eu avisei o Max, ó, a música tem 7 minutos. E ela é legal, é tipo um bluesinho e pá, não sei o que. E o cara realmente manja de tocar guitarra, sabe? Então é ele bacana é muito bom, também é. Por causa disso. E falando em guitarristas, né? Bons guitarristas, né? De quem é a próxima música? A próxima música é do Peter Frampton. Que assim, as pessoas parecem que não gostam muito do Peter Frampton, mas eu gosto bastante, porque meus pais gostam bastante. E eu escolhi Something's Happening, que é a primeira música do álbum ao vivo dele, que foi o álbum mais famoso dele, que é o Frampton Comes Alive, que é maravilhoso. Por isso também que eu escolhi ela, porque pra viajar é ótimo. Agora, acho que ano passado, eles relançaram esse álbum remasterizado e com mais músicas. Então ele veio duplo. E ele é muito bom, então eu também recomendo esse álbum inteiro pra quem for viajar, porque é bom demais. Então eu escolhi essa daí do Peter Frampton, Som na Caixa. If there was ever a musician who was an honorary member of San Francisco society, Mr. Peter Frampton. We'll be right back. Estamos de volta mais uma vez, né? Continuando com essa coisa muito viajandona, né? Essa piração, essa maluquice desse nosso podcast. O Max vai me odiar quando for editar tudo isso. A gente volta agora. Essa última música que vocês ouviram também é minha. Ela é do Pink Floyd, chama Summer 69. Resolvi escolher porque também é muito boa para viajar. O álbum em si é excepcional para viajar, porque ele é de 1970, é o Atom Heart Mother, né? Uhum. E ele não é um CD muito conhecido, as músicas dele são meio desconhecidas. Essa daí é a mais digerível, digamos assim. Tem uma que leva o nome do álbum, a primeira, ela tem 22 minutos, e ela é dividida tipo, em 5 partes ou coisa do gênero, sei lá. E eu ouvia pra cacete quando eu ia viajar. Porque naquela época a gente, vocês que são novinhos, vocês não sabem, mas a gente levava um negócio chamado Discman. E era bom você levar um CD que durasse muito tempo, pra você não ter que levar vários CDs, que ocupava espaço demais da mala, entendeu? Então, aí eu escolhi essa música porque, bom, eu ouvia bastante essa, e também porque assim, o Pink Floyd tem uma porção de músicas extremamente conhecidas, e essa não é uma delas, né? E eu acho bem bacana. Apesar que também não tem muito a ver com viagem, mas ela entra. E também fala de verão, né, meu? Pô, apesar dessa chuva toda, a gente tá no verão. Tá vendo? É, Pink Floyd tem mesmo vários CDs assim que são bons de ouvir inteiro, na íntegra, do jeito que eles criaram, tipo o The Wall, Dark Side of the Moon, o próprio Eton, né? Todos eles, uhum, tipo, são. Você faz viajar, você quer conhecer a banda, leva e escuta do jeito que foi criado, sabe? Que aí você vai manjar do assunto. É, vai ser bem bacana. E agora, de quem é a próxima música, me digam? Back from Kelly, que é do CD novo, do último CD que o Slash lançou em 2010, com o Miles Kennedy nos vocais, né? Esse CD é muito bom também inteiro, todinho. E é muito legal porque, assim, ele. O Slash convidou várias pessoas pra cantar pra ele. Então não é só o Miles Kennedy. Tem música com Iggy Pop, tem música com o Ozzy, com o Leme, tem com Chris Cornell, com Adam Levine, até com a Ferg, com a Alice Cooper, com a Nicole Scherzinger. Tem uma galera cantando com ele. E é muito legal, o CD todo é bem bacana. E essa música, tipo, eu escolhi essa especificamente por causa da viagem, né? Porque ele quer voltar, né, de Cali, né? Que é um local e tal. E é bem legal essa música, é divertida. E eu gostei muito da voz do Miles Kennedy no trabalho do Slash. A gente ouviu aqui em casa uns trabalhos dele anterior e a gente não curtiu tanto, mas com o Slash ficou muito bom. Tanto que eles vão lançar um novo CD em parceria, sem ter todos esses convidados, porque eles se deram muito bem e rolou legal a coisa. Ele veio pro Brasil tocar com o Slash e tudo. Ele que faz os shows oficiais pro Slash. Então é bem legal, por isso que eu indiquei ela. Som na caixa. defeated and just drag me home. You'll have to carry me back from Cali. I don't care if you think I'm to blame. You'll have to carry me back to where I belong. You'll have to carry me back from Cali, the angel city where the devils play. You'll have to carry me back to where I belong. Jabuti, Liana, Lamandali, Alaúde, Bia Urural aqui, Ataúde, Bia Carioca, Porecra, Mecré, Jovinha, Carore, Jovinha, Sul. Oh, oh, oh. Berere, Camara, Tororó, Olerê, Biri. Estamos de volta e agora quem vai falar é o Max, finalmente. Fala, Max. Bem, estamos de volta e vocês acabaram de ouvir Elis Regina com Querelas do Brasil. Essa música que eu acho que fala muito sobre o hábito do brasileiro viajar hoje em dia. Que ele vai pra fora, conhece Paris, conhece Londres, conhece Orlando, conhece a Flórida, conhece todo mundo. Mas não conhece o próprio país. Uma coisa muito triste, meu. É tipo um problema, né? É, e de verdade, né? Porque a gente podia fazer do turismo uma economia mais forte, presencial, gerar mais empregos e etc, etc, etc, né? É que eu acho que assim, posso só... O problema do Brasil é que o turismo no Brasil é muito restrito. As pessoas estão mais interessadas em praia, sabe? Pra mim isso não é turismo... Você não vai para Paris por causa de praia, obviamente. Você vai para conhecer museu, para conhecer história. Você não vai para Argentina por causa de praia. Você vai para Argentina para ver história, para ver a Casa Rosada. Sabe? Você não vai para os outros países por causa só disso, né? Aqui no Brasil é muito por isso. Ninguém vai conhecer, tipo, onde os escravos eram açoitados. Ninguém quer esse tipo de problema na sua vida, né? Então eu acho que é um pouco... O brasileiro tem essa mentalidade, é um problema de mentalidade. Eu acho que nem é um problema do turismo em si, é um problema de mentalidade. Pô, vai conhecer essas coisas, meu, vai conhecer a sua história. Não, eu quero ver praia. Praia eu vejo aqui há 40 minutos em Santos, sabe? Não, como é? Santos não é praia. É praia, Max. Ah, aqui é uma tentativa de praia. Ah, Max, na boa, é mas praia. Mas é a cidade litorânea, praia. Né? Igual. Você conheceu uma, conheceu toda, sabe? Ah, já que você deu sua opinião aí tão efusiva, efusivamente, fala da próxima, que é uma música bem legal, de um filme muito legal, né? É uma música do filme muito legal. É da trilha... Acho que a música que mais tocou no filme é Almost Famous, né? Porque toda vez que ia mostrar o show da banda Stillwater, tocava-se Fever Dog. É muito raro tocar outra música, né? E eu escolhi essa música... Porque a banda, né, Stillwater, é uma banda que foi feita, é uma banda fictícia, né, do filme, nunca existiu. E eles viajavam pelos Estados Unidos num ônibus chamado Doris. E aí eles arranjaram um empresário novo, e o empresário novo insistiu que eles fossem, passassem a viajar de avião. E aí acontece que o avião passa por uma turbulência e aí eles acham que vão morrer e acabam falando um monte. Um confessa que é homossexual, o outro fala que dormiu com a namorada do outro. Cada um faz uma confissão, assim, muito particular. E aí eles pegam e ficam tão traumatizados que eles voltam a viajar com o busão porque ficou traumatizado e tal. Então, e a música toca toda hora no filme, acho que a música símbolo do filme, talvez junto com Tiny Dancer, que também tem uma cena memorável do filme, né? E então por isso que eu escolhi essa daí, então, Som na Caixa. Estamos de volta depois de mais uma sequência de músicas muito, muito legais, né? Porque, obviamente, quem escolheu foi a Adele, não o Max. E a gente acabou de ouvir No Sung Unheard, do Helicopters. Eu se não me engano, porque minha memória é muito ruim ultimamente, eu coloquei também uma música deles no último podcast musical. E é do mesmo CD, né? Enfim, minha criatividade não tava lá muito boa. Mas essa música é uma delícia de ouvir, assim, tipo, em quase qualquer situação. Então, isso se encaixa quando você estiver viajando. A pé, de ônibus, avião, trem, navio, sei lá. E agora a gente vai ter outra música da Adele. Conte-nos que música é essa, que eu sinceramente não me lembro de que música. Essa é a música mais famosa do Mr. Big. Eu acho que todo mundo conhece essa música. Talvez não pelo nome, mas já ouvi uma vez, com exceção da To Be With You, né? Que vai, ok. Alive and Kicking, que é. Ela é bem animada. E a gente tá com mania de Mr. Big aqui em casa, porque meu irmão é mega fã de Mr. Big, a banda dele toca várias músicas do Mr. Big, etc. E porque ele fala mesmo de... Aí é mais, tipo, viajar de carro mesmo, você dirigindo, sabe? Então ele fala que ele troca a marcha e que a gente vai pra onde a rodovia leva a gente, pá. Eu acho muito legal essa música, ela é bem divertida, bem animadona. Som na caixa! We'll be right back. Impressão de que esse bloco ficou mais animado, né? Ficou, na verdade. Porque depois do Mr. Big eu botei Ramones. Vocês não sabem que música é essa, sinceramente, né? É, que é Rockaway Beach. Essa também é excepcional. É, ela é feita pra ser descer pra praia, né? Tipo, e é legal porque essa tal de Rockaway Beach, ela existe de fato. É uma praia que é meio caidona, assim. Eu li um artigo uma vez aí falando que, enfim, essa região ela estava passando por uma recuperação lá pelos idos dos anos 30, 40, sabe lá Deus quando. Era uma área que o pessoal tinha lá suas casinhas de veraneio, etc e tal. Depois ficou caidão e aí era nessa época do Ramones. E a galera ia surfar, né, porque, bom, não se imagine, né. E como é em Nova York, eles iam de metrô. Com prancha e tudo mais. Quando eu vi no Google Street View, ele parecia realmente muito, muito caído. A próxima música é da Nancy Sinatra, These Boots. Nossa, coisa feia. These Boots Are Made for Walking. Eu queria só. Ela não tem muita coisa a ver com viagem, né? Ela tem a ver com outras coisas, mas eu peguei mais pelo fato do walking. Pra compensar o fato de que eu tô um tempo demais em casa ficando de saco cheio, eu tô andando muito. Fazendo muita caminhada, né? Então é por causa disso que essa música entra, além dela ser uma bela música da filha do Frank Sinatra. Então, que foi regravada pela Jessica Simpson. Sério? Sério, é bem triste, né?

sense. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but... Voltamos, vocês acabaram de ouvir Roger Miller com King of the Road. Eu escolhi essa música por dois motivos. O primeiro, que existe uma versão dessa música cantada pelo Miller junto com o Sinatra. Eu acho que é uma música que seria quase o hino dos mochileiros. Aquele pessoal que anda 5 mil, 6 mil quilômetros em um mês, de trem, ônibus, dormindo em praça, dormindo em hostel, e eu acho que fala muito dessa música, né? Quartos de 50 centavos, ele conhece todos os maquinistas, conhece o filho de todos os maquinistas, e ele é o rei da estrada. Acho que até uma entrevista do Roger Miller fala, olha, se eu pudesse ser rei de qualquer coisa, realmente eu seria o rei da estrada. Já entrando em ritmo de finalização aqui, Johnny, quer dar essa boa noite? Bom, boa noite, espero que vocês tenham gostado da nossa seleção, que a gente fez com o maior carinho, como sempre, e a gente volta daqui a algum tempo com mais músicas e mais entrevistas, boas entrevistas, que eu não vou estar presente, mas meus amigos Max Fischer e Débora Sestari vão certamente dar conta do recado com sobras. Então, boa noite para os nossos ouvintes. Então, eu vou pedir mais uma vez para vocês comentarem o podcast, como eu faço sempre no final dos podcasts. Comentem! Comentem, por favor. E espero que tenham gostado. E tem mais aí pela frente. Nós já estamos pensando, conversando, escolhendo. E acho que vocês vão gostar aí do que vem durante o ano. Bem, então, para finalizar, Tim Maia, Descobridor dos Sete Mares, que é uma música que eu adoro, uma música que eu escuto toda vez que eu vou para o Rio de Janeiro, que é pra onde eu passei algumas férias durante a minha infância / adolescência. Sou na caixa, pode cantar, Tim. Cima, me avisa um despertar.